Saudações quebrada. É nós chegando na cena. 3000 volt pá. Só ideia quente, mil grau. Vem comigo a longa viagem. É louca a caminhada, hein, Joe. Na cena do louco. A teoria aqui é sobreviver no meio da guerrilha. Sente a força. Três mil volts. Mil grau. Prelúdio. Pode crer.